Onde é que você deve estar? Pra estar assim tão longe de mim? Será que está em alguma calçada? Tá sofrendo ou dando risada? Tá chorando ou curtindo a balada? Se eu pudesse eu te perguntava. Eu vi você, meu filho, na sarjeta, triste pensando. Perdeu a noção do tempo, os meses viraram anos. Deixou planos e uma família a te esperar. Disse até logo, logo já passou, nada de voltar. Espinhos no mundo afloram, ferindo sua história. E eu me esforço pra escrevê-la certa por suas linhas tortas. Eu sou a voz que fala e molda seu caráter. Eu vou, travo o revólver, impeço que ele o mate. Eu sou a coincidência que da morte te desvia. Aqueço seu coração que repousa na calçada fria. Mas pra ti a paz, alguém de longe a te escutar. Porém, estou tão perto e choro ao ver você chorar. Amém, não me conheces, olhe no espelho e veja minha imagem e semelhança por baixo de suas tristezas. Ferido por seus erros, moído por seus caminhos. Pra te coroar com ouro, eu fui coroado com o espinho. Deus do céu, que veio à terra por você. Imperceptível aos olhos humanos, eu consegui te ver. Porque eu estava lá, despido da minha glória, me fazendo de maldito, caminhando entre escórias. Histórias marcadas nas palmas das minhas mãos. Cada erro uma ferida, cada acerto um perdão. Então, vejo meu sacrifício, não foi o bastante. Sua vida é preciosa, pois foi paga com meu sangue. Por que você deixou o seu lar e foi pra tão longe? Será que pode sorrir? Será que se esqueceu de Deus, de mim? Por favor, volta logo pra casa. Eu vi você, meu filho, na janela, triste sonhando. Uma semana virou meses, completaram 4 anos sem seu pai. Perdeu a esperança esperando. Se esforçou pra odiar, porém permaneceu amando. Pra família é um vício difícil, não sabe se volta. Você espera inconfundível, batida na porta. E ora como um louvor, sua voz sobe ao meu trono. Sou eu que cuido dos seus enquanto repousa no sono. Quem diz dessa família não vai vir nada que presta? Eu digo, tu serás bênção, essa é minha promessa. Um escolhido, chamei a muitos, poucos deu ouvido. Antes que eu possa te dar tudo, sem nada ser requerido. Meu tudo é lindo, é vida, é salvação. Mais que uma casa é um lar, mais que dinheiro é comunhão. Mais do que religião, sou o caminho verdadeiro. O amor que abraça os pobres, hospital que cura enfermo. Pra você a promessa cumprida, um pai ressurreto. O testemunho vivo do meu poder manifesto. Então vejo meu sacrifício, não foi o bastante. Sua vida é preciosa, pois foi paga com meu sangue. Deixou o seu lar e foi pra tão longe, tão longe assim. Será que pode?